possa refazer melhor, com quem sabe de cor, de coração, os caminhos da reconstrução. Eu só lhe posso ensinar as coisas de uma criança, o olhar de quem confia na esperança, no canto, na alegria e um espaço de dança. Amor há de ser guia constante em nossa amizade, além frente a ventos de liberdade. O amor há de ser guia constante em nossa amizade, além do muro à frente a ventos de liberdade. O amor há de ser guia constante em nossa amizade, além.